zumbi trabalha cortando cana na zona da Mata Pernambuco. Cana, ô lorunque, vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima. Tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança. Pega ladrão que não respeita quem ganha o pão que o Tição amassou honestamente. Enquanto o Oba tá lá, faz serviço pra muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Enquanto o Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito, o Sonhe sonha com um novo amor pra ganhar um passe ou dois na praça turbulenta do Pelô. Fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for. Tá me ouvindo bem? Enquanto Rainha Quelé, limpa a fossa de banheiro, sambongo, bungo na lama. Isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude sambongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Hein, hein, hein, hein, seu branco safado! Ninguém aqui é escravo de ninguém.